quanto mais eu penso em mim, mais te vejo aqui. Vou te esperar e se eu não aguentar, para de mentir assim pra mim, inventando histórias, para de fingir que é o fim. Não vou mudar agora, ser mais um. Deixar que o vento me leve logo daqui. Quanto mais eu penso em mim, mais te vejo aqui. Eu vou te esperar. Para de mentir assim pra mim, inventando histórias, para de fingir que é o fim. Não vou. Sim, pra mim.